faz sofrer, linda. Não me faz sofrer, linda. Não faz assim, linda. Eu amo você, linda. Cintura de mola. Dá-me cintura de mola. Cintura 2015, modelo 2016. De bola, o pancadão de Guri inigualável. Distante de você, meu coração fica ferido, meu coração fica partido. Estou distante de você, distante de você. Meu coração fica amargurado, feito um cristal quebrado. Estou distante de você, mas tudo que eu quero é conquistar você. Sem você eu não consigo, sem você eu não sei viver. Não me faz sofrer, linda. Não me faz sofrer, linda. Não faz assim, linda. Eu amo você, linda. Não me faz sofrer, linda. Não me faz sofrer, linda. Não faz assim, linda. Eu amo você, linda. Volta, amor. Volta, meu amor. Não me faz sofrer, linda. Eu amo você, linda. Mais uma vez. Volta, amor. Venha, venha. Não me faz sofrer, linda. Eu amo você, linda. Joga, negão. Eita, cinturinha velha de guerra. Alô, Itaguaí. Alô, Rio de Janeiro. Em setembro tem a gravação do nosso DVD. Meu coração fica ferido, meu coração fica partido. Estou distante de você, distante de você. Meu coração fica amargurado, feito um cristal quebrado. Estou distante de você, mas tudo que eu quero é reconquistar você. Sem você eu não consigo, sem você eu não sei viver. Não me faz sofrer, linda. Não me faz sofrer, linda. Não faz assim, linda. Eu amo você, linda. Não me faz sofrer, linda. Não me faz sofrer, linda. Não faz assim, linda. Eu amo você, linda. Volta, amor. Volta, meu amor. Não me faz sofrer, linda. Eu amo você. Pra cima, Brasil. Volta, amor. Volta, meu amor. Não me faz sofrer, linda.